que eu quero saber se faço parte dos seus planos. Eu não quero mais me machucar. Você também não quer mais me dizer te amo. E dá pra mim que não me quer mais. Já me esqueceu. Eu pra você já sou passado. E não me quer mais do seu lado. Vou entender. Finge que é verdade, que eu finjo que acredito. Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício. E deu vontade de beijar na minha boca. É um desejo, uma paixão, que coisa louca. Finge que é verdade, que eu finjo que acredito. Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu. Que não me esqueceu, você até tentou. Mas seu coração bate mais forte, acho que é amor. Que acredito, olha nos meus olhos e me diz que sou um bicho. E deu vontade de beijar na minha boca. É um desejo, uma paixão, que coisa louca. Finge que é verdade, que eu finjo que acredito. Olha nos meus olhos e me diz que sou um bicho seu. Que não me esqueceu, você até tentou. Mas seu coração bate mais forte, acho que é amor.